controlas todo o meu viver. E nada posso ocultar de ti. Em meu corpo não há força, não consigo mais orar. Em solidão procuro te adorar. Tua fidelidade é tudo que me resta. Sem ver o amanhã, sem ter tão grandiosas tens pra mim. Mas olho em volta e nada, nada parece vir. Em meio à confusão, não há o que fazer. Tu és o meu futuro, confiarei. Socorro, ele vem de Deus, ele vem de Deus, em qualquer lugar.